Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há mais de 23 anos, trabalhando continuamente das ondas do rádio para as mídias sociais. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado, de coração. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 23 de outubro de 2022, aliás, acho que é dia do aviador, né? Uma linda manhã, nessa primavera brasileira, aqui em Santa Bárbara, um sol maravilhoso, uma temperatura muito agradável, e com essa bela imagem que eu vejo aqui do Parque dos Ipês, nós estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Esse sol que você está vendo aí, você vai ver até quinta-feira. A partir de sexta-feira começa uma chuvinha de novo, tá bom? Então, para molhar a nossa terrinha. Que nós possamos fazer um bom programa, que tenhamos a nossa mente em sintonia com os bons espíritos, para que eles possam aproximar-se de nós e sugerir, né, boas filosofias, boas intuições. Um abraço a todos. Muito obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meus amigos Geraldo e Luiz. Bom dia a todos que já estão em conexão com a gente, a todos que vão ouvir o programa durante a semana, porque a gente percebe assim, existe mais ou menos 50 pessoas, em média, 60, às vezes, que entra ao vivo. Mas depois nós encontramos umas 250 visualizações durante a semana. Então, a gente, cada um tem os seus compromissos, nós sabemos que temos outros horários, outras atividades. Então, bem-vindo a todos que estão conosco nesse programa, ao vivo ou não ao vivo durante a semana também. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, sei lá que hora que está ouvindo isso aqui, né? Muito bom. Meus amigos, o programa de hoje tem o título A Transfiguração de Jesus. Aliás, é a sequência do estudo do livro Gênesis, nós estamos no capítulo 15, que fala sobre a transfiguração. Na semana passada, nós deixamos quatro perguntas sem fazer. No bloco das perguntas, a gente faz as quatro perguntas anteriores e faz mais três do tema de hoje sobre a transfiguração. A transfiguração, quando você começa a ler um pouco, ainda mais a transfiguração de Jesus, ela é muito interessante. E a gente ouve as pessoas se referirem à transfiguração, talvez sem aquele conhecimento devido, sem aquele cuidado de ler o que é, o que Kardec fala, o que a revista espírita fala. Então, trouxemos o assunto para a pauta de hoje, exatamente para Luiz e Alain dissecarem esse problema e trazerem a todos nós exatamente o que é a transfiguração, como ocorreu esse fenômeno com Jesus. E é dessa maneira que a gente faz uma pequena introdução sobre a transfiguração de Jesus. E escrevi assim: a transfiguração é um dos fenômenos espíritas mais impressionantes. A realidade visível do corpo físico adquire uma nova configuração submetido a outras forças da natureza. Não somente a aparência física, mas a disposição celular se reorganiza, de modo que a imagem ganha uma outra roupagem, outro brilho e uma outra expansão. Uma nova imagem se reflete. E aqueles que observam tal fenômeno ficam irremediavelmente impressionados. De fato, são modificadas algumas propriedades do perispírito, ocorrendo uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo. Essa foi uma pequena introdução para que a gente possa entrar no programa de hoje sabendo qual será a essência dos comentários de hoje. Muito bem, meus amigos, vamos começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita. E curiosamente, ao estudar a transfiguração, é um momento em que Jesus vê dois personagens, dois espíritos, que são Moisés e Elias, que depois eu vou ler aqui o texto. E, curiosamente, sinceramente, ao abrir ao acaso o livro Caminho, Verdade e Vida, eu caio no capítulo 67, Os Vivos do Além. E a frase escolhida por Emmanuel é uma frase registrada no Evangelho de Lucas. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. E o Emmanuel assim escreve: várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto, abre aspas, os amigos do outro mundo, fecha aspas, que falaram com Jesus sobre o monte, foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Luiz. A doutrina espírita nos ensina a ver aí três espíritos, né? Moisés, Elias e João Batista. É, e é mais a prova de que João Batista e Elias eram a mesma pessoa. Tanto assim que só pôde aparecer um. Você vai aparecer como João Batista ou como Elias? E optou por Elias, né? Então, realmente, Jesus surgiu no seio da religião judaica. E os planos divinos eram maravilhosos, porque a religião judaica tinha uma base muito grande e poderia expandir o cristianismo de uma forma muito mais intensa. Mas Deus tem os planos dele, mas nós temos os nossos, né? E, infelizmente, nós, em contato com o poder, nós nos fascinamos. Nos fascinamos a ponto de negar obediência a Deus. Porque aqueles sacerdotes, eles deveriam estar em sintonia com Deus. E se Deus mandou Jesus para o seio da religião judaica, eles deviam de pensar assim, né? Poxa, veio de Deus, nós temos que fazer o máximo para que isso se propague. Mas pelo contrário, né? Representou um travamento do cristianismo, um travamento dos planos divinos. E aí você verifica que o livre-arbítrio é a coisa mais sagrada que existe. Deus respeita o nosso livre-arbítrio para fazer bobagens contra os seus planos. Deus é, olha, para mim, no meu gosto, Deus é muito bonzinho. Eu e o Alan aí, a gente daria outro rumo. Mas, sem sombra de dúvida, não seria o mais adequado, né? Ao longo do tempo. É uma das coisas mais sublimes que a gente verifica nesses planos de Deus. É o respeito ao livre-arbítrio. E que nós possamos aprender isso, assimilar essa lição. Toda e qualquer coisa empurrada goela abaixo não pode ter um fim bom. Tudo só prolifera, só cresce, se for na base da boa vontade, da aquiescência, do convencimento. E que nós tenhamos sempre isso em mente, até, inclusive, para tratar do segundo assunto que nós vamos abordar hoje, na questão da transfiguração. Antes, o Caibachute faz uma lição linda. Eu sinto dó daqueles que não têm o livro, porque não vão poder absorver o que nós três e todos aqueles que têm o livro absorveram. É uma lição maravilhosa. Se o Alan puder publicar, dá uma colher de chá para essa turma que não comprou o livro ainda, Alan. Coloca lá, porque é uma lição que fala dos nossos dias atuais. Filhos contra os pais, pais contra os filhos, por causa de ideias divergentes. E por tudo isso, porque ainda nós não aprendemos a respeitar o livre-arbítrio. E que nós possamos, através desse estudo, através do estudo da doutrina e do evangelho, ampliar a nossa capacidade de discernimento. Porque a única coisa que trava em tudo, a gente percebe a evolução do mundo, foi travada pela ignorância. É isso aí, Geraldo. Palavras muito interessantes a sua, Luiz, que despertam em cada um de nós o desejo de entender mais sobre esses fenômenos. Alan, o que você teria a dizer sobre os vivos do além? É, meu amigo Geraldo, eu tenho uma brincadeira, é uma brincadeira, minhas brincadeiras nunca são assim tão à toa, assim, né? Eu sempre vou passando alguns conceitos. Essa brincadeira de chamar todos nós de perturbados, eu comecei ao dar aula para ciclo básico aí alguns 30 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás. E sempre que eu falo que somos todos perturbados, eu acho bacana porque cutuca a pessoa para ela pensar, será que eu sou também? Né? Será que eu não sou? Por que ele está me chamando de perturbado? Né? Qual que é a história? Ô Luiz, fazendo um parênteses, a sua conexão, você está meio opaco aqui. Eu acho que eu vou sair e voltar, porque a minha bateria está gastando muito. Eu vou sair e voltar. Foi isso. Uhum. Então, pessoal, voltando, né? É que eu estava vendo um problema técnico aqui, a gente tem que... É assim, programa ao vivo é assim. Mas vamos lá. Eu sempre chamo, brincando, mas lembrando, cutucando as onças com varas curtas, todo mundo de perturbado, inclusive a mim. Não estou excluindo ninguém, nem eu mesmo, dessa história. O que é ser perturbado? É uma pessoa que passa ou passou por um processo de perturbação, que está desnorteado, que está com o rumo da vida meio enganoso, né? E eu encontrei uma vez, lá na Revista Espírita, um comentário, eu não vou lembrar agora qual revista, depois eu até posso passar para vocês, de Kardec falando assim, né, se os espíritos forem perturbados, eles estão ainda inteiramente materializados E quando no plano espiritual se julgam ainda vivos, né? E esses espíritos se irritam e tendem a se vingar. Aí eu fico pensando, nessa descrição de Kardec, eu acho que é quase para todos nós, encarnados e desencarnados, não é só desencarnados. Ainda estamos num processo de uma sensação da matéria muito intensa. Ainda estamos muito presos à matéria, por isso perturbados. Nós vamos deixar de estar perturbados quando estivermos espiritualizados e não mais materializados. A gente vai poder estar na matéria sem deixar a matéria estar em nós. Né? A gente vai viver na matéria, mas de forma espiritualizada. Então, nesse texto que você trouxe para nós hoje, Os Vivos do Além, ele fala assim: aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo... Nossa, tem alguém com um barulho aí muito grande. Encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Então, eu queria dar um friso, né? Nessa frase, eu queria ilustrá-la um pouco mais. Veja que até a hora que o Cristo está trabalhando com um espírito perturbado, os desavisados de plantão acham que é um diabo trabalhando com ele, né? E por isso que ele está sentindo aquelas coisas que ele está sentindo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em perceber de verdade que ao estar perturbado e perceber uma presença espiritual, eu posso até acreditar que é de um espírito obsessor. Mas, às vezes, e muitas vezes, na maioria das vezes, é um espírito que está querendo o nosso bem. Só que como a gente, perispírito a perispírito, a gente percebe uma energia diferente perto da gente e que nos incomoda, mesmo sendo melhor, porque a gente está perturbado, a gente tem a impressão que nós temos um obsessor ali nos importunando, um espírito que vem nos incomodar. Mas, na maioria das vezes, é nossa perturbação que não permite perceber algo de melhor, de transformador que está perto da gente. Então, que a gente aprenda, né, com esse texto de hoje, que o trabalho, né, é enorme no espiritismo, e que ou a gente se transforma em vivo enquanto encarnado, ou vai ser morto depois de desencarnado, né? Nós vamos ser um perturbado mor esperando alguém fazer a caridade de nos ajudar no plano espiritual. Então, que a gente se desperte, que a gente acorde para a vida espiritualizada e deixe de lado, aos poucos, essa vida materializada. Muito interessante, Alan, você trazer à tona essa percepção sobre a perturbação, porque estamos num mundo de provas e de expiações. No mundo de provas e expiações, existe uma quantidade muito grande de espíritos perturbados. É quase que uma média geral de perturbação, de uma forma ou de outra. Então, realmente, se encaixa muito bem com o comentário do Luiz. O que eu destacaria, Alan, é a frase que você destacou, e o Emmanuel... Eu aprendi com o Emmanuel que ele não escreve nada nem a mais e nem a menos. Tudo que ele coloca devia estar ali. E ele fala assim: a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás. O que, que é uma mentalidade dogmática? É aquela mente que se subordina ao dogma. Ele tem uma relação de submissão ao dogma. E aí eu fui ver o que é dogma. Ponto fundamental de uma doutrina religiosa apresentado como certo e indiscutível. Eu pergunto a você, o dogma acaba sendo uma grande pedra para a evolução de qualquer espírito. Da maneira como foi colocado, é um grande obstáculo. Observem se na ciência que pesquisa, se na medicina que investiga, existe o dogma. O dogma na medicina é quebrado a cada 6 meses. Tinha-se um dogma, 6 meses depois, aquele dogma não existe mais. Tinha-se um limite, daqui a pouco ultrapassa esse limite. O dogma, da maneira como foi colocado aqui, representa uma dificuldade intransponível. Existem algumas maneiras de você falar do dogma, não dessa maneira tão enrijecida, tão granítica. Esse dogma enrijecido deixa o espírito perturbado. A partir do momento em que você se liberta dos dogmas, da maneira como foi colocado aqui, você começa a ampliar a mente para novos entendimentos. Eu entendi, nas leituras que fazemos da obra de André Luiz, de Ivone Pereira, de Divaldo, que quando você desencarna, muitos dos dogmas que você cultivou ficam ali. Morreram com você, morreram com a personalidade. E o difícil é viver a vida sem esses dogmas que nós cultivamos. Então, o Emmanuel está coberto de razão quando ele fala a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás. O Emmanuel, mais uma vez, ele está com a razão. Então, que nós tenhamos cuidado ao utilizar essa palavra dogma para que não seja um obstáculo na nossa vida. Ô, Geraldo, deixa eu acrescentar que é o seu comentário. Desculpa, Luiz, pode falar. Não, eu queria comentar duas coisas. Era uma, mas agora com a fala do Geraldo ficou duas. O Alan falou uma coisa muito interessante e que é pura realidade. Nós sempre achamos que aquilo que é contrário ao que pensamos é errado. Aquilo que é uma sensação diferente da nossa, a gente coloca que é coisa ruim. Porque nós, pretensiosamente, pensamos que nós somos o bom. O que não presta é sempre o outro. E, Geraldo, eu diria que o dogma é completamente o inverso do livre-arbítrio. Jesus poderia ter vindo como um dogma para o judaísmo. Mas Deus não colocou, nem aí ele colocou o dogma. Viu, mas é isso aí. Deixa eu dar um contexto histórico. O que que acontece? Nós tivemos, na época clássica da vida, né? Época de Platão, Aristóteles, Sócrates, antes de Cristo, né? Nós tivemos pensadores que trouxeram à luz uma visão muito humanizada da vida, se preocuparam extremamente com o ser humano. Quando a religião virou católica, deixou de ser cristianismo, virou catolicismo e virou uma religião dogmatizada pelos romanos, né? Veja, não vamos falar mal dos romanos de hoje, é os romanos lá daquela época lá, né? Quando ela virou dogmatizada, o dogma é um princípio de uma religião que se convenciona não discutir. Então, assim, eu não posso discutir uma coisa que é um dogma. Não se aceita discussão. Então, quando a religião se tornou dogmatizada, nós também, no estudo da história, entramos no que é conhecido como Idade Média. Idade Média vai de 456, se eu não estou enganado, depois de Cristo, que é com a queda do Império Romano do Ocidente até 1456, uma coisa assim, que é com a queda de Constantinopla, que é aí a queda do Império Romano do Oriente. Então, por quase 1000 anos, a Idade Média travou de forma dogmática o pensamento filosófico, religioso, científico. Então, a partir, mais ou menos, aí vamos falar de 1500... O que acontece nesse período? Olha que interessante. Entra a Idade Moderna, e entra a Idade Moderna com qual movimento humano? Com o Renascimento. É o nascimento de novo dos valores humanos da Idade Clássica. Então, a partir desse momento no mundo, não é que o dogma caiu de forma nenhuma. Isso aí não é uma coisa. Imagine, nós, espíritos, reencarnamos por 1000 anos numa sociedade dogmatizada e travada no nosso pensamento. É natural que esse espírito precise de, pelo menos, em média, 1.000 anos de luz para se livrar desses conceitos dogmatizados durante a Idade Média, que também é conhecida como Idade das Trevas. E o Renascimento traz depois o quê? O Iluminismo. Olha que interessante esses nomes. Eles vêm iluminar aquelas trevas, vêm renascer a humanidade. Só depois... E daí, olha que outra coisa interessante. No Renascimento, vêm centenas de espíritos geniais à Terra. São pintores, escultores, filósofos, cientistas. Daria para a gente falar aqui o programa inteiro dos nomes ilustres desse período. Eu tenho certeza que a espiritualidade falou assim, agora precisamos pôr luz naquele lugar lá. Manda o nosso grupo de escola aqui, de vai lá, reencarna todo mundo junto. Sim, e aí nós tivemos uma transformação. E somente depois dessa abertura do pensamento que chega o Espiritismo. Interessante, então, né? O Espiritismo ele vem desperturbar mentes perturbadas a nossa junto, vamos deixar claro, eu não estou falando dos outros, estou falando de todos nós, seres humanos, e ao mesmo tempo ele vem quebrar dogmas. Só que é difícil de quebrar um dogma quando você ficou por muito tempo viciado naquilo. Então, nós poderíamos aqui dar uma aula de filosofia moderna trazendo os grandes pensadores que vieram quebrar muitos preconceitos, muitos dogmas, para a gente poder pensar melhor. Agora, 2022, nós estamos começando a ter condição mental de pensar livre de dogma. Temos condição cultural, também temos mais liberdade de pensamento, não ficamos tão presos assim. Temos mais material para estudo, né? Muito mais, e temos mais liberdade para estudo. É só a gente não dar muito foco à matéria e dar foco ao espiritual. Aí o mundo vai se transformar. Desculpa o tempo, mas eu tinha que falar isso. Com um detalhe, tudo isso começou com a conversão dos imperadores ao cristianismo, que, desrespeitando o livre-arbítrio, obrigaram todo cidadão romano a ser cristão. Goela abaixo, e daí não dá certo. Goela abaixo. Olha, olha que besteira! Que besteira secular! Levou 1.000 anos... É, foi uma decisão da época que custou caro, né? Mas até resumindo todas essas falas de vocês, Paulo, o apóstolo, disse: esteja no mundo sem ser do mundo. Eu achei essa frase muito interessante e cabe nesse momento aqui. Cabe, sim. Muito bem, meus amigos, são 9h59. O Luiz, ele tem elogiado, Luiz Valan, o livro O Espiritismo e o Cristianismo. E hoje, de manhã, ao reler esse capítulo, me nasceu uma vontade. Quando acabar esse livro, eu vou começar a estudar ele de novo. E vou começar a resumir. Porque a quantidade de informações nos comentários do Cair Bar são muito interessantes. Esse livro necessita ser estudado, os comentários do Cair Bar. Eu confesso a minha ignorância, eu não sabia que o Cair Bar escrevia tão bem. Eu sabia que ele escrevia bem, mas eu não sabia que ele escrevia tão bem. E aqui eu coloco ele Geraldo, próximo do Emmanuel. Deixa eu fazer um parênteses. Nós já estudamos esse livro antes de você estar no programa. E na época, a gente procurava fazer um resumo do comentário do Caibar. É mais trabalhoso. Eu sei do tempo que isso leva. A gente pode até se revezar para fazer isso, eu sei que todos nós aqui temos muitas tarefas, mas seria importante, quando a gente recomeçar ele mesmo, podemos continuar do jeito que está até o fim, quando a gente recomeçar, cada um de nós se propõe a fazer um resumo do comentário do Caibar, e depois sim, fazemos o nosso comentário, porque vai ilustrar muito o trabalho. Muito bom. O capítulo de hoje é o capítulo 22, A Grande Revolução. E quando a gente fala em grande revolução, você imagina fatos que realmente mudam o trajeto da história, da vida das pessoas. E as revoluções são movimentadas pelos revolucionários, por aqueles indivíduos com um pensamento diferente da sociedade, acima da média, e que desenvolve uma atitude, um comportamento e um ensinamento que causa uma revolução. E o Caibar, o nome do capítulo é, não é por acaso, A Grande Revolução, quer dizer, uma revolução que foi grande. Ele coloca dois textos do Evangelho. Eu vou ler, os dois textos falam da mesma coisa, um do Lucas, um de Mateus, eu vou ler apenas o do Lucas. Depois Luiz e Alain, Alain e Luiz fazem os comentários sobre essa grande revolução. Vou ler o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Abre aspas. Vim lançar fogo à terra. E que mais quero, se ele já está aceso? Mas tenho de ser batizado com um batismo. E como me angustio até que ele se cumpra? Pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vou-lhe digo, mas divisão, porque de hora em diante haverá uma casa, numa casa cinco pessoas divididas, três contra duas e duas contra três. Estarão divididos o pai contra o seu filho e o filho contra seu pai, a mãe contra sua filha e a filha contra sua mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Encerra o texto destacado por Caibar. É, no mínimo, intrigante no momento desse texto evangélico que ele trava e passa aos comentários. E é isso que eu quero ouvir do Luiz. Em geologia, a gente aprende que a sedimentação é quando você tem uma reentrância e aquilo vai sendo depositado aos poucos, camadas, né? Então, você, num determinado século, aquilo vai se acumulando ali, daqui a pouco vem o outro por cima, e até que chega um ponto que aquilo ali pode for... aquela reentrância acaba. Mas ali está sedimentado, ao longo dos vários tempos, camadas diferentes de coisas diferentes. Mas chega uma hora, então, tem lá um movimento sísmico que move aquilo tudo. Às vezes uma enchente, às vezes um vulcão, alguma coisa que move com aquilo tudo. E a gente sabe, lá acontece lá no Rio Nilo, no Egito, aquelas enchentes, eles mostram que a terra era muito fecunda, porque depois dessas enchentes, depois dessa revolução daquilo que estava no fundo do rio, a terra fica fértil. Então, é justamente os momentos onde aquilo que ficou sedimentado por muitos anos, ele é revolvido, ele é mexido para tirar daquela zona do conforto. E o que o Caibar coloca aí na fala dele hoje é uma coisa impressionante, mas ele está falando do ano de 2022, que é tudo o que acontece no nosso país hoje. Outro dia, conversando com um amigo, então ele estava dizendo sobre a filha dele, que ele estava discutindo com a filha, e aí então ele dizendo assim, dá vontade de pegar uma cinta. Então, quanta explicação se dá disso aí? Nós temos os jovens que, não sedimentados em conhecimento, em experiência, influenciados por movimentos que a gente ignora a extensão disso, estão pensando de uma forma. Por outro lado, nós temos pessoas idosas que estão habituados a resolver a coisa na força. É na cinta. Então, nós estamos diante de um momento muito propício para o desenvolvimento da humanidade. Chegamos num ponto que nós precisamos aprender a conversar. Eu, que falo muito alto, preciso falar mais baixo. E aquele que não se sedimenta no conhecimento, na razão, ele precisa se aprofundar mais. Nós não podemos ficar na superfície das coisas. Por outro lado, nós precisamos aprender a respeitar isso que Deus respeita desde o início da humanidade, o livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi concedido aos seres humanos. Eu falei aqui um exemplo. Os sacerdotes judeus impediram que Deus introduzisse Jesus naquela estrutura que era ideal para a difusão do cristianismo. Os religiosos de hoje impediram que Deus introduzisse o Consolador no seio das religiões. As religiões receberam o Consolador prometido pelo Cristo. Não haviam espíritas. Os médiuns que trouxeram a codificação eram católicos, judeus, protestantes. Não eram espíritas, não existia o espiritismo. O espiritismo era para ser divulgado pela estrutura das religiões. As religiões, e Deus respeitando o livre-arbítrio das religiões, não aceitaram os planos divinos. Nós temos o exemplo daquele livro Roma e o Evangelho, um dos livros mais importantes que eu tenho da doutrina dos espíritos. Eu não tenho livros espíritas que mencionem tantas mensagens de discípulos de Jesus, de Maria, de José, como aquele. Aquele tem mensagens praticamente de todos. Tem, inclusive, uma mensagem de Jesus que eu não me atrevo a dizer que não era dele. Então, que nós possamos entender isso e aproveitar este momento que nós vivemos para começar a confabular com os nossos filhos e que possamos conversar e aprender a conversar, porque nós não sabemos conversar. E tudo isso é um movimento natural para que a gente evolua, para que a gente cresça, saindo cada um da sua zona de conforto e aprendendo como é a forma certa de se viver, de se dialogar, de se trocar ideias. É isso aí, Geraldo. Muito interessante o seu comentário, Luiz. Alan, o que você tem a dizer sobre esse título, até sobre o tema, né? A Grande Revolução de Caibá Schutte e o texto evangélico de Lucas? Olha que interessante. Eu abri aqui o livro do Caibá, né? Nesse capítulo, por isso que a gente fica valorizando todo mundo a ter o livro, a acessar esse conhecimento, a acessar essa cultura genial desse espírito chamado Caibá Schutte, né? Caibá é fantástico, viu, Geraldo? Se a gente for estudar a biografia dele, é um espírito muito evoluído. E ele fala uma coisa interessante aqui, vou ler uma frasezinha do comentário dele, ele fala assim, ó: e o que representa essa divisão na família e isenção social, senão a ignorância da lei de Deus e a guerra sem trégua que o espírito sectário, para quem não sabe, é pior que radical, é aquele espírito preso num conceito e não quer abrir por jeito nenhum, move contra a religião universal da ordem, da harmonia, da caridade, do perdão, da humildade instituída na terra pelo Cristo. Olha essa frase de Caibar, né? Então, o que acontece? Existe um processo hoje no mundo de extrema ignorância. Ignorância. Eu sou ignorante em muitas coisas, né? Não é feio a gente ser ignorante em algumas coisas, porque ninguém consegue conhecer tudo. Então, tem algumas coisas que eu ignoro. Se eu tiver que fazer uma cirurgia no sistema digestivo, coitado da pessoa, né? Eu vou fazer, porque eu sou, né, atrevido, mas provavelmente a chance da pessoa sobreviver vai ser muito pouca. Se for o único possível para fazer aquilo ali, eu vou ainda tentar ligar para o Geraldo e pedindo para o Geraldo me orientar. Fura onde? Corta de que jeito? Mas se eu pudesse, eu levaria o paciente para o Geraldo operar. Mas você pode ter certeza, porque eu sei a minha ignorância no processo cirúrgico, né? A gente até estuda anatomia, estuda algumas coisas, a gente entende de tanto a gente conversar, mas a prática, a especialidade, o treinamento é do Geraldo, não é meu. Então, eu sou ignorante para isso. Não é problema ser ignorante. O problema é não querer sair da ignorância. O problema é a gente ficar aprisionado nesse processo ignorante. Então, eu vou ler a frase outra vez. Olha, estou dando ênfase mesmo, porque é muito importante. E o que representa essa divisão na família e de isenção social? Senão a ignorância da lei de Deus. E a guerra sem trégua, olha só, sem trégua, que o espírito sectário move contra a religião universal. Veja, ele não está falando de nenhuma religião, mas é a religião universal da ordem, harmonia, caridade, perdão, humildade instituída pelo Cristo. O Cristo não trouxe uma bandeira religiosa. Quem criou o cristianismo não foi ele, foram as pessoas que o seguiram. Beleza, ótimo, vamos seguir o modelo do Cristo. Só que daí, em nome desse cristianismo, criaram uma série de nomes, além dele, que é sectário, que é radical. Cada um que cria um ponto vai travando mais aquele negócio e não vai vivenciando a verdadeira religião de amor, harmonia e tudo mais. E aí, Luiz, eu nem sei quem é esse amigo que você encontrou ontem aí, e aí eu alerto a todos os pais e educadores de jovens que, se o filho está assim, a responsabilidade primeira são de quem os educou. Porque a gente também tem que ter a percepção das tendências do espírito reencarnado que vem na nossa casa como filho e trabalhar para educar esse espírito. Não é fácil, não é fácil, mas é necessário dedicar atenção, né? Muitas vezes a gente tem 10 filhos, 9 que você não tem nem que ensinar nada, um que você tem que ensinar o que você não ensinou para os outros 9. Cada espírito precisa de uma atenção especial. Nós somos espíritos reencarnados. E, naturalmente, no processo de evolução que nós estamos, os espíritos que estão reencarnados agora, inclusive a gente, são os espíritos mais recalcitrantes nesse comportamento ante essa visão cristã. Então, a gente tem que ser evangelizadores cristãos da vivência crística nossa vida inteira, aonde nós estivermos, com quem nós estivermos, sem descanso, com todo o esforço do mundo, porque se nós queremos empreender esta grande revolução, como Caibar Schutel chamou, não é sem levantar a espada. Mas que espada? A espada que transforma, que harmoniza, que evangeliza, que ama, que perdoa. É difícil, é cansativo, é desgastante. Mas eu estava lendo um texto que o Luiz me mandou, né, na semana agora. Olha o comecinho do capítulo aqui, né? Eu até fiquei bem descansado depois que eu li isso aqui, ó. Olha só. Inquestionavelmente, vivíamos todos em intenso trabalho, lá no plano espiritual, com escassas horas reservadas a excursões de entretenimento. Demais, vivíamos ambiente de felicidade e alegria. Olha só, não tinha descanso, mas estavam em ambiente de alegria e harmonia e felicidade, a favorecer-nos a marcha evolutiva. Nossos templos constituíam por si sós abençoados núcleos de conforto e de revigoramento. Nas associações culturais e artísticas encontrávamos a continuidade da existência terrestre, enriquecida, porém, de múltiplos elementos educativos. Veja, gente. De onde é esse texto, Alan? Esse é do... É o terceiro capítulo do Mundo Maior, do André Luiz. Então, veja que não tem... É, isso aí. Veja que não tem descanso. Quem quer descansar, vai para outro planeta, que não cabe, não. Nesse capítulo aí, que nós falamos da Grande Revolução, cabe destacar algumas coisas que o Caibá ele chama a atenção. A primeira frase que ele coloca, Jesus foi o maior revolucionário que apareceu no mundo. Espírito incomparável em sabedoria e em virtudes, foi ele escolhido no Conselho Supremo para trazer a lei da reforma social à Terra. Ou seja, a missão dele, os ensinamentos que ele ia trazer, abalariam as estruturas da sociedade como abalou. De tal forma que, mais adiante, o Caibá coloca, a revolução operada pelo cristianismo é tão substancial e maravilhosa que chegou a fechar uma época da história. É antes de Cristo, depois de Cristo. Então, ele indiscutivelmente foi o maior revolucionário da história. E talvez o único sem espada. Sem espada. No sentido formal do texto. Né? Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 18 minutos. E agora estamos aptos até começar o terceiro bloco. Mas antes de começar, vamos lembrar da Banca do Livro Espírita em Santa Bárbara do Oeste, situada na Rua Dona Margarida, ao lado do Centro de Memória, antiga Biblioteca Municipal, que você pode encontrar muitos títulos e até fazer algumas encomendas. E também a Banca do Livro Espírita em Piracicaba, na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, centro da cidade. São duas bancas, Santa Bárbara e Piracicaba, ajudando a divulgação do Espiritismo. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 18 minutos, assim começa o terceiro bloco do programa Visão Espírita, bloco de perguntas e respostas, com o intuito de trazer o melhor entendimento sobre os textos da codificação espírita. Hoje nós estamos estudando o livro A Gênese, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, a Transfiguração. Todavia, no programa anterior, o Alan fez uma colocação que eu me sensibilizei e falei, o Alan está com a razão. O Alan falou, poxa, que pena que o horário acabou. Eram perguntas tão importantes que trariam tantas informações. Aí ele solicitou que essas perguntas que não foram feitas no programa passado fossem feitas hoje. Então seriam duas para o Alan, duas para o Luiz. E depois entraríamos no assunto transfiguração. Então a gente falando sobre Jesus caminhando sobre as águas, que é o título do programa anterior, eu começo ao Luiz falando sobre Jesus andando sobre as águas, né? Luiz, sabe-se que os apóstolos de Jesus eram, em sua maioria, homens simples e bondosos. Certamente viviam sob a influência das crenças israelitas daquela época. Embora fossem espíritos bons, eles estavam inseridos numa sociedade onde o judaísmo dominava. Nos últimos versículos escolhidos por Allan Kardec, temos, abre aspas, está no Evangelho. Aqueles homens que estavam nessa barca, aproximando-se dele, o adoraram, dizendo, sois verdadeiramente filho de Deus. Embora homens simples, tiveram a sensibilidade de falar isso. Eu pergunto a você, Luiz, o que estava embutido nessa afirmação dos apóstolos? O que eles queriam dizer quando afirmaram que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus? Ô, Geraldo, a gente observa que quando Jesus repreendia aquelas pessoas que estavam subjugadas por espíritos obsessores, em quase todas as narrativas, aqueles espíritos obsessores reconheciam em Jesus o Filho de Deus. Interessante, né? Eles eram pessoas más, mas percebiam em Jesus o Filho de Deus. E a gente vê quantos discípulos de Jesus que conviveram com ele e não se sensibilizaram e, às vezes, duvidaram até depois da morte dele. É muito interessante isso. Nós temos que fazer reflexões. E aí, eles se manifestam depois de um fenômeno desse. Então, você vê como o fenômeno impressiona. E impressiona aos olhos, né? Então, na realidade, eles viram naquela manifestação uma manifestação digna só de uma pessoa superior, só de uma pessoa realmente que era um ser que não era desse mundo. Então, eles se expressam em função do fenômeno que os sensibilizou. Mas eu gostaria de enfatizar de novo, aqueles espíritos perversos que subjugavam obsediados também percebiam nele o Filho de Deus. Só para a gente pensar. Como nós somos sensíveis ao fenômeno. Interessante, Luiz, porque quando eu fiz essa pergunta, a minha intenção era o seguinte, os apóstolos, embora simples, naquele momento, como se eles tivessem uma conexão com o alto e percebessem isso. Nossa, esse é o verdadeiro Filho de Deus. E é nesse momento que eu me dirijo ao Allan. Eu falo, Allan, os apóstolos, embora simples, tiveram essa percepção, essa sensibilidade de reconhecer no Mestre o Filho de Deus. E a pergunta ao Allan é, Allan, como era o Deus das crenças judaicas daquela época? No que diferia o Deus ensinado por Jesus? Porque os apóstolos, quando disseram que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus, eles estavam se referindo a um outro Deus que não o Deus judaico. Então eu pergunto a você, que é um estudioso, como era o Deus visto pelo judaísmo e como era o Deus vivenciado por Jesus? Cara, o judaísmo nesse período era uma bagunça, né? Porque desde a tomada daquela região por Roma, porque Roma, primeiro Grécia, depois Roma, quando começaram a expandir e conquistar o mundo, eles tinham uma característica muito interessante como conquistadores, assim. Eles conquistavam uma região, mas eles não sufocavam as manifestações culturais daquela região. Por quê? Era uma forma deles conterem as emoções daqueles e dominar com mais facilidade. Então, ao contrário de sufocar, eles colocavam os líderes dessas manifestações de uma certa forma próximos aos líderes romanos e aí a religião e a política ficava uma bagunça muito grande. Então, a religião, na época, ela era muito mais política, tanto é que Jerusalém tinha o Sinédrio, que era o órgão maior desse julgamento religioso-político, não existia uma separação disso. Dentro do Sinédrio tinha uma hierarquia de pessoas, de cargos, todos trabalhando em, sabe fazer o quê? Vigiar as pessoas se estavam dentro ou fora da lei judaica. Era uma verdadeira perseguição de um contra os outros, um dedando o outro, um fofocando. O fulano fez isso, o fulano falou aquilo. Mas eu estava lá no lugar e sabe o que ele falou? Ele deve estar... Aí o cara ia para um julgamento, o cara ia para uma sentença. O negócio era pesado. E é nesse ambiente que Jesus resolve nascer, cara. Então, realmente, quando Caibar fala dele como um revolucionário, é isso. Só um revolucionário e com muita certeza do que queria que podia transformar aquele mundo. Aquele mundo estava caótico. E aí, qual que foi? Olha que interessante, né? Porque foi esse Sinédrio que condena ele à crucificação, no lugar de Barrabás, que era um criminoso contumaz e reconhecido. Então, nessa hora, o que era para ser ruim para Jesus foi o seu ponto final, mas o ápice da sua vida, porque ele se tornou mártir de uma série de pessoas que estavam desgostosas com esse processo religioso político e começaram a profetizar o modelo de Jesus nas catacumbas, escondido, para não ser também morto. Só que esse movimento tomou tanta força de mudar que Roma não teve. Roma, nesse momento que ela se torna católica, apostólica romana, ela estava em decadência, ela estava quase no fim, tanto é que acaba algum tempo depois. Ela, para nos seus estertores finais da morte e da sua dominação, ela se torna católica apostólica romana com o intuito de tentar ganhar mais tempo e não exterminar naquele momento. Só que já estava uma bagunça, aí criam outra situação, uma bagunça, porque olha o nome que eles dão, católica, apostólica, porque era baseada nos apóstolos, romana, para ter o nome romano. E até hoje esse nome se mantém. Isso que é mais louco ainda, né? Então, assim, é um negócio assim que eu vejo como um negócio maluco. Aí você vê lá o Vaticano. O Vaticano, o que que é? É um templo romano, com todas as pompas de Roma. Com certeza aqueles romanos reencarnando ali para tentar fazer a correção e só vão fazendo a ampliação do negócio. Mas, enfim, deixa isso para lá. O que a gente pode deixar claro é que o Deus desses judeus era uma lei rigorosa para se manter as coisas ao pé da letra. E o Deus de Jesus é um Deus Pai amoroso, harmonioso, que quer o bem, que quer a paz e não quer esse julgamento. Acho que, desculpe o exagero da explicação, mas se eu não desse essa ênfase na desgraça que era o Deus dos judeus naquele momento, não dava para entender o que é amor e harmonia de Jesus. Ótimo. E aí, dando sequência, Luiz, ainda falando sobre Jesus andando sobre as águas, o Kardec ele faz uma referência, aliás, a um item anterior, ao item 43. E o próprio Kardec nos explica sobre o fenômeno das manifestações físicas no item 43 do capítulo 14, quando Kardec escreveu, lá atrás, o espírito não a ergue com um braço, por exemplo, uma cadeira, né? Não a ergue com o braço, mas sim a envolve e penetra com uma espécie de atmosfera fluídica, a qual neutraliza o efeito da gravitação. Quer dizer, para explicar Jesus andando sobre as águas, Kardec faz essa referência a esse item, dizendo como é que se neutralizava a gravidade. Então, feita essa colocação, eu pergunto a você, Luiz, esse tipo de manifestação física, de neutralizar a gravidade, ela está inserida nas leis naturais? O espiritismo geral, é uma nova percepção da realidade física? O Kardec explica uma lei natural. Existe no espiritismo um fenômeno conhecido como alavanca fluídica, que é exatamente isso que o Kardec está colocando. Eles impregnam o elemento. Se você raciocinar um átomo, o núcleo e o elétron têm um mundo entre eles. Então, a matéria ela está totalmente... Ela é totalmente, vamos usar o termo, penetrada de vazios. Então, eles entram com esse fluido nessa inserção e neutralizam o efeito da gravidade. Então, na realidade... Hein? Naturalmente. Não entendi. Naturalmente. É um fenômeno natural. É uma operação física. Né? Neutraliza... lembra que eu comentei com você do Douglas Home, que ele saía da janela sentadinho? Sim. É como se você pudesse materializar ali, você veria debaixo dele uma tábua. né? E penetrando ele. Então, é exatamente isso. É um esforço contrário, né? Que é justamente para neutralizar a força da gravidade, que é o que nos faz atrair para o centro da Terra. Luiz, a gente pode afirmar que o material que o Espiritismo nos dá faz desse estudioso, do espírita, uma nova percepção da realidade física? Sim, sim. Ele está entrando no, naquilo que nós conhecemos como antimatéria. Né? Tudo aquilo que está na dimensão material nós conhecemos. Agora, nós vamos começar a entrar na dimensão espiritual. Então, quando você, por exemplo, hoje estuda os elementos químicos, é matéria combinando com matéria. Agora, imagina as combinações espirituais. É uma infinidade. É um mundo que a gente desconhece totalmente. Nós não sabemos nem falar da transfiguração. A gente fala muito pouco. Né? É. Mas outra coisa que eu estava pensando, a transfiguração, nós estudamos, não sei se você lembra, a dupla vista. Sim. Que tem tudo a ver com a transfiguração. Sim, é interessante. A nossa irradiação captando o que está no imaterial e trazendo para nós assimilando aquele conceito. Muito bom. Para finalizar esse assunto de Jesus andando sobre as águas, Alan, eu pergunto a você, como que a doutrina espírita compreende a mediunidade de efeitos físicos e quais as suas consequências, Alan? Olha, eu vou responder bem rápido isso. A mediunidade de efeitos físicos, ela existiu e está deixando de existir de uma certa forma, ela está cada vez com menor ocorrência, porque ela precisava, o mundo espiritual precisava despertar a atenção para alguma coisa além da matéria. Foi exatamente na mediunidade de efeitos físicos que Kardec foi chamado a atenção, com as mesas girantes. E, a partir dali, ele falou, nossa, tem coisa aqui. E ele para do efeito físico, ele sai daquele processo do efeito físico e avança na doutrina. Quem fica preso ou buscando efeitos físicos é porque ainda não conseguiu dar esse passo além que Kardec deu. Então, é necessário que a gente se desprenda da necessidade de efeitos físicos que sejam palpáveis, para sairmos da visão materialista e entrarmos na visão espiritual do pensamento espírita. Muito bom, excelente. Acho que fechamos muito bem esse tema. Agora, Geraldo, falar, Luiz. Eu queria só comparar com aquelas festas que a igreja faz. Ela solta os foguetes para chamar a atenção do pessoal. Está tendo festa aqui. Então, ela solta o foguete para fazer barulho. Exatamente. Muito bem. Então, agora a gente encerra o assunto do Jesus andando sobre as águas e vamos entrar no tema de hoje, que é a transfiguração. E antes que entremos, eu vou ler esse textinho rapidamente para que vocês se situem e eu passo rapidamente as perguntas. Esse texto evangélico está em Marcos, capítulo 9, versículos 1 a 9. Preste bem atenção no texto. 6 dias depois, tendo Jesus tomado a Pedro, Tiago e João consigo, os levou a sós com ele sobre uma alta montanha, a um lugar afastado, e ali transfigurou-se diante deles. Está no texto evangélico. E enquanto fazia sua oração, seu rosto parecia ser inteiramente outro. Suas vestes tornaram-se brilhantes de luz e brancas como a neve, de modo tal que não há sobre a terra alvejante que os possa assim tornar brancos. E viram aparecer Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Então disse Pedro a Jesus, Mestre, estamos bem aqui. Façamos 3 tendas, uma para vós, uma para Moisés e uma para Elias. Pois nem sabia o que dizia de tão maravilhado que estava. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu. E dessa nuvem saiu uma voz que assim dizia: este é o meu filho bem amado, escutai-o. Mais adiante, né? Logo, olhando de todos os lados, não viram mais ninguém senão Jesus, que permanecera com eles. Quando desciam da montanha, ele lhes ordenou que a ninguém falassem do que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse de entre os mortos. E conservaram secretas essas coisas, perguntando uns aos outros o que queria ele dizer com aquelas palavras, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Esse é o texto evangélico muito interessante. E eu passo às perguntas. Luiz, o texto evangélico descreve a ocorrência de um fenômeno que está escrito: Jesus transfigurou-se diante deles, Pedro, Tiago e João. A pergunta, Luiz, como o Espiritismo explica o fenômeno da transfiguração? É uma irradiação fluídica que se dá principalmente na região da face, onde os espíritos podem, naquele momento, configurar o semblante que eles desejam configurar. A mediunidade, quando você estuda os relatos de materialização, principalmente, os espíritos repetem muito que o fluido humano é o mais difícil para se utilizar. Porque o médium, em muitas ocasiões, o espírito materializado aparecia com o semblante do médium. Porque o pensamento do médium interferia na ação dos espíritos. Então, muita gente fazia confusão e colocava como não válido aquilo, porque era o duplo do médium que aparecia. E os espíritos, muitos deles, reclamam desse fato. Era um fato que acontecia no fenômeno de materialização. Então, nesse fenômeno de transfiguração, que ele pode se dar sobre a ótica mediúnica ou anímica, se é um espírito que ele comanda essa transfiguração, dando a conformação que ele quer, é mediúnica. Agora, se é o próprio espírito do médium que transfigura, projetando a imagem que ele projeta, seria um fenômeno anímico. Mas é um fenômeno natural, e é um fenômeno que, inclusive, em menor intensidade, muitas pessoas têm a capacidade de ver quando os palestrantes ou as pessoas de muita evolução estão falando, estão fazendo uma palestra. Você percebe essa aura naquele momento. Ô, Luiz, você é um exercício que é muito interessante. Quando o médium, ele mesmo, decide, aquilo é um fenômeno anímico. Ele tem uma face, de repente aparece uma outra face, isso é um fenômeno anímico. Anímico. É projetado pela mente do próprio médium. E a transfiguração, qual que é a diferença? Ela pode ser mediúnica ou anímica. Ah, a mediúnica é quando os espíritos estão operando essa operação. Então, Jesus aconteceu uma transfiguração. Anímica. Anímica. Ele operou. Ele operou. Porque ele fala que o rosto parecia ser inteiramente outro. Então, Jesus tinha uma feição e o rosto de Jesus mudou. Mudou, mas ele é que provocou. Né? Até então, isso, exatamente. Para mudar. Aquilo ali pode representar, é especulativo, né? Pode representar uma outra encarnação dele, pode representar uma homenagem que ele estava prestando. Né? Então, a gente não sabe, na realidade, não sabe que rosto é esse, que semblante era esse e o que, que ele queria com isso. Mas era um fenômeno anímico. Ele estava projetando isso. Hein? Um fenômeno anímico. Um fenômeno anímico que ficou registrado isso, pronto. Sim, sim. Você vê quanto fenômeno aconteceu ali. Tem voz direta. Voz direta, ele, eles relatam a formação de uma corneta que ele que produz a voz direta. Esse é o meu filho amado. Escutar, a materialização, né? A materialização dos dois profetas. Muito bem. Então, bem, aí você... foi um festival de efeitos físicos. Efeitos físicos. Alan, dando sequência, segue o texto evangélico. E enquanto fazia sua oração, seu rosto parecia ser inteiramente outro. Suas vestes tornaram-se brilhantes de luz e brancas como a neve. Como explicar essa percepção diferente da aparência de Jesus? Quer dizer, um pouco o Luiz já explicou. Mudou a percepção dos apóstolos ou mudou a configuração celular do corpo físico de Jesus? Não sei. Ele poderia operar os dois efeitos, né? Mas eu acredito que se nós, ao praticarmos a oração, já elevamos o nosso nível vibratório, se a gente já sai do nível, vamos chamar assim, padrão que nós vivemos para um nível melhorado na prece, imagine uma prece de Jesus. Que nível que era? Era um nível que saía do nosso entendimento. Então, por isso que eu falo que eu não sei. Eu acredito que são duas possibilidades, ou até as duas ocorrendo ao mesmo tempo. Ele pode ter, ao elevar o seu padrão vibratório na prece, né? Ele poderia irradiar o seu perispírito em toda a sua plenitude. Então, quando Paulo encontra Jesus no deserto, ele nem vê Jesus. Ele vê um clarão. Isso. E ele escuta a voz de Jesus. Por quê? Porque imagine o brilho do perispírito de Jesus. Eu não consigo imaginar. Por isso que eu falo, eu não sei. Eu não consigo imaginar. Né? Então, quando a gente imagina, né, o poder luminoso de um perispírito como nosso governador espiritual, é indescritível para nós. Assim, a gente não sabe adjetivá-lo. Né? Então, ele, na prece, esse perispírito expande e os apóstolos, quem estivesse vendo, não consegue mais perceber Jesus da mesma forma. E os apóstolos que estavam ali, com mediunidade ou sem mediunidade, eles veriam a mesma coisa. Ah, cara, não tinha o nível de Jesus, né? Então, eu acho que sim, é difícil deles poderem ver. Eles eram os melhorzinhos que tinha ali para ser apóstolo de Jesus, mas era espírito ainda reencarnante. A gente sabe de várias reencarnações posteriores ao apostolado ainda. Então, assim, a gente sabe que aqueles espíritos eram esforçados, mas longe de ser do nível de Jesus, né? Então, eu acho que todas essas possibilidades podem ocorrer e todas elas até ao mesmo tempo. Interessante isso. Dando sequência... Com um detalhe, né? Com um detalhe. Foi descrito 40, 50 anos depois. É, ainda isso. Essa, né? Isso então, é curiosíssimo. Alguém falando de ouvir falar, blá, blá, blá, então... Sim, você precisa ter essa crítica sempre quando lê o texto. Isso. Né? Luiz, mais adiante, o texto evangélico fala assim: e viram aparecer Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Então você imagina, Luiz, Jesus orando e os apóstolos vendo o fato acontecer. E eles viram Elias e Moisés. Então, a pergunta que eu faço a você: a percepção de Elias e de Moisés pelos apóstolos foi decorrente do fenômeno de materialização? Seria a primeira hipótese. Ou foi uma vidência coletiva dos discípulos? Segunda hipótese. Ou foi uma aparição tangível? O Geraldo, você vê que eles diziam assim, né? Conversavam com Jesus. O que eles viram é alguma coisa, dois virados de frente, né? Aparentemente conversando, né? A gente sabe que os espíritos dialogam por telepatia, né? Então, quer dizer, é uma descrição de alguém que está encantado, né? O Kardec diz assim que a gente tem que tomar um cuidado danado com os relatos dos videntes. Porque os videntes, eles falam aquilo que estão observando. O que ele sente. O Davi botou palavras na boca de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então, a gente pode admitir que seja uma aparição coletiva, né? Vista por dois, né? Então é milhares de possibilidades. Pode ser uma materialização tangível, né? Aquilo que o Espiritismo ao longo do tempo demonstrou como possível. Ou seja, Aparição. o fato ocorreu. Se foi uma aparição Isso. tangível, se foi evidência, esse detalhe a gente não pode ter a certeza. Mas que Isso. eles viram, né? Exatamente. Então, que conclusão que pode-se tirar daí? O Elias e o Moisés continuavam vivos, né? Eu tenho Primeira medo conclusão. disso. Primeira conclusão. Os espíritos podem se manifestar. Se eles conversaram com Jesus, imagina se não pode conversar conosco, esses magrinhos da vida aí, né? Então, não se pode dizer que aquilo que Moisés falou de proibir conversa com os espíritos, que aquilo lá seja alguma coisa real. É. Aquilo cai por terra. Sim. A igreja sempre tentou coibir a manifestação espiritual. Mas no cristianismo primitivo isso se dava a rodo. Então, Sim. às vezes as pessoas acham que o espiritismo faz alguma coisa ilegal. Né, de conversar com os mortos. É o mais legal que tem. Isso aí o Espiritismo tá retomando a essência do cristianismo. Não tem nada de ilegal, não tem nada de proibido, não tem nada de não recomendável. Alan, a próxima pergunta, acredito que já tenha sido respondida pelo Luiz, mas vale a pena talvez você destacar alguns aspectos diferentes, né? No texto evangélico, disse Pedro a Jesus: façamos três tendas, uma para vós, outra para Moisés e outra para Elias. Quer dizer, ao falarem isso, eles estão vendo esses dois espíritos de maneira muito nítida. Ao fazer esse comentário, o apóstolo Pedro parece ter a percepção nítida de Elias e de Moisés, uma vez que sugere fazer as tendas, porque era um hábito da época, como se fosse uma delicadeza, você oferecer uma tenda a alguém que chega. Então, para ele, para Pedro, era tão nítido como se eles estivessem vivos naquele momento encarnado, e ele fala: vamos fazer três tendas, né? Então, a pergunta que eu faço a você. Por quê? Por que será, né, que esses dois espíritos, Moisés e Elias, se mostraram tão nítidos aos apóstolos a ponto do Pedro falar que seria interessante fazer três tendas para ele? Quer dizer, ficou muito, muito óbvio, muito claro a presença deles, assim, não existe nenhuma dúvida, não era uma coisa nebulosa, né? Vamos deixar claro assim, a tenda não era só um hábito, viu, Geraldo? Era mais do que isso. A tenda, em todo sentido bíblico, porque sempre que no, no, em toda todo texto bíblico, toda vez que aparece Deus ou algo que representa uma divindade, se eleva, se constrói uma tenda. A tenda é como se a gente, eu fui até pesquisar sobre isso. Ritual. Oi? Ritual. Não. É que a gente tem que pensar na tenda não como uma tenda física, mas é aquela a simbologia. Eu li várias. Uma egrégora, assim. Não, peraí, eu vou explicar. Existe uma simbologia. Eu fui ler uns cinco exegetas bíblicos sobre essa ideia de tenda. é como se você, naquele momento, estivesse criando um tempo a sós com o próprio Deus para aprender, descansar, se fortalecer. Porque, teoricamente, a tenda protegeria você do calor, da chuva. Você estaria ali protegido para aprendizado. E por que a tenda e não é um teto? Porque você passa ali um período e depois Deus fala, agora levante a tenda, guarde a sua barraca e vá na missão que eu estou te passando. Não é só aprender comigo, é aprender e trabalhar. Tá? Então, a tenda tem um significado de momento de aprendizado. Não é moradia perpétua, é tempo de aprendizado com aqueles. Interessante. Então, esses que estavam ali no Tabor, eles queriam fazer, né? Veja que tem uma importância também a questão de três tendas, porque aí tem uma outra explicação que, lembre que na época os homens podiam casar com várias mulheres. Então, a importância das mulheres era a seguinte, a primeira esposa tinha uma tenda só dela, as demais dividiam tenda. Então, quando ele fala assim, façamos três tendas, quer dizer, ele não tá dando importância mais para um do que para outro. Todos têm direito a uma tenda, são todos mestres para me ensinar. Interessante. Um isolamento? Não, não é isolamento, é respeito. É que eu tenho que aprender com cada um deles. Então, eu preciso de uma tenda com cada um deles. Não, eu preciso muito interessante. De um momento com cada um deles. Né? Então, isso é importante quando a gente vai fazer a interpretação do símbolo que representa a ideia de fazer uma tenda. Né? Mas é evidente aí, para mim, é claro, né, que eles nem estavam vendo Moisés e Elias como espíritos. Eles estavam vendo nitidamente os dois, né? E eles podiam até ter a percepção que aquele era um espírito, mas eles estavam vendo, eles estavam interagindo com aquele espírito. Sim. A ponto que eles queriam protegê-lo numa tenda para que ele não fosse embora e conseguissem aprender com eles. Então, venha, fique aqui comigo, fique um pouco aqui, descanse, porque lembre que aquela região era desértica, quente. Então, assim, uma tenda dá um conforto, dá um... acalenta, assim, né? Dá um... Muito interessante. Um respiro, tá? Muito interessante sua explicação. 10:43, vou fazer as últimas perguntas para o Luiz e para o Alan, para a gente fechar com chave de ouro o nosso programa aqui. Luiz, no parágrafo seguinte do texto evangélico, está escrito no evangelho, abre aspas, apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem saiu uma voz que assim dizia, este é o meu filho bem-amado, escutai-o, fecha aspas. Esse é o texto do evangelho. A pergunta que eu falo a você, Luiz, que nuvem que é essa descrita no texto? E de quem seria essa voz que ecoou pelo ambiente? Seria uma nuvem ectoplásmica e a voz seria uma voz direta de um espírito, como, né, representando a voz de Deus. Tá? Aí a gente não pode extrapolar que é Deus se manifestando. Né? Sem sombra de dúvida, foi uma voz direta que produziu, né, essa... se intitulando como se fosse uma voz de Deus. E essa voz direta que você fala é sem o intermediário do médium. Quer dizer, a voz aconteceu sem o médium reproduzir a voz, não é isso? Sim, sim, ela é uma voz direta. Isso, inclusive, se reproduziu nos fenômenos espíritas. Foi muito comum isso aí. Né? Então, cansaram de reproduzir esse fenômeno no espiritismo. Inclusive com a escrita direta. O Kardec tem várias experiências que ele ficava numa mesa com uma gaveta, ele colocava dentro da gaveta papel e um lápis, fechava a gaveta. Puxava a gaveta, estava escrito o texto. Isso, na própria Bíblia tem, inclusive, a escrita direta também. Numa cena lá do rei, uma mão, ela escreveu na parede que eles haviam bebido na taça do templo, e aí ele, essa mão escreveu na parede que ele seria castigado com a morte por ter vilipendiado, né, o templo divino. Muito fenômeno está cheio. Realmente. Não é por falta de fenômeno que... Eu até acho, Luiz, que esses fenômenos acontecem no dia a dia, como diz o Alan, e distraídos vamos vivendo, a gente não vê o fenômeno, né? Está tão olhando as coisas que o fenômeno está na sua cara e você não vê, né? Geraldo, eu era criança, isso eu lembro, isso aconteceu. Hoje é que eu entendo o que aconteceu. Mas eu fui, meu pai era advogado e ele recebia gato, galinha, ovo, né? E eu era o encarregado de buscar, era o cobrador de impostos. Eu fui numa chácara, numa fazenda, e tinha uma porteira e a casa lá no fundão. Eu abri a porteira, fechei a porteira e fui me dirigindo na direção da chácara. Aí veio um cachorrão de lá, parecia assim um jumento enorme. Eu só lembro de ter fechado os olhos. Aí depois, quando eu abri os olhos, eu vi o cachorro voltando para casa com o rabo no meio das pernas. E lembro de ter visto um pau no chão. Então, sem sombra de dúvida, um espírito interviu ali. Então, foi uma materialização enxotando aquele cachorro. Na hora, eu só me mandei, né? Nem agradeci, né? Porque eu não sabia o que tinha. Mas hoje eu compreendo. Tá certo. Alan, lá na década de 80, eu tive a felicidade de conhecer um personagem, o Dr. Valdemar Carrilho, que morava no Meier. Tive a felicidade de conviver com ele, frequentamos o Grupo Espírita Cultivadores da Fé e da Verdade. E naquela época, ele já falava comigo sobre essa pergunta que eu vou fazer a você. Ele perguntou para mim, mas a minha ingenuidade de 21 anos, eu não sabia absolutamente nada, né? E aí, então, como ele perguntou para mim, eu repasso a pergunta a você. Lá vem, Alan. No texto... Tempo. Ele alisa e bate, é complicado. No texto, está assim, e conservaram secretas essas coisas, perguntando uns aos outros o que queria dizer com aquelas palavras, abre aspas, até que o filho do homem ressuscitasse de entre os mortos, fecha aspas. A pergunta é, na frase, Alan, o que pode significar a expressão o filho do homem? Rapaz, está para escrever um livro, Geraldo. Porque pois assim, tem muitas vezes citado esse termo, filho do homem. A gente vai encontrar, não só se referindo a Jesus, é interessante também que falam em alguns outros contextos, né? Mas referindo-se a Jesus, imagina assim, Deus é homem para esse povo na época? Não, Deus é espírito, não é homem. Aí como filho do homem? Jesus é o primeiro filho do homem que também é filho de Deus. Ele nasce da carne e na carne, mas ele é um quase Deus ali encarnado. Ele é filho de Deus na carne. Então, tudo o que acontece com ele, ele é o filho do homem. O filho que se fez carne, o espírito que se fez carne, aquele que testemunha. E esse filho da carne ressuscita. Era um fenômeno que para eles era impossível. Como que um corpo volta à vida? Não sabemos, ou pelo menos imaginamos que não foi o corpo que voltou à vida, mas o espírito, né? Então, tem toda uma simbologia aí que eu não vou me ater a entrar em muitos detalhes pelo adiantar da hora, porque é bem complexo entender isso, mas é um símbolo de interpretação. Se eu não estou enganado, tem uma passagem de Daniel também falando que ele via o filho do homem vindo à terra em uma nuvem. Né? Ele já começa a citar antes de Mateus ali. Ele começa a falar esse termo filho do homem. E lembre que Jesus ele fez questão de que todos os detalhes que foram anunciados dele antes da vinda dele, ele fez de alguma forma cumprir durante a vinda dele para que aquilo fosse dado credibilidade que ele realmente era não o governador, a gente que tem essa visão hoje, mas o filho de Deus na Terra, trazendo para nós uma lição imperecível. Ele precisava se cercar de comprovações, vamos falar assim, acabamos de perguntar, da mediunidade meu Deus, sumiu o nome que você citou na pergunta para mim, da mediunidade. Você fez uma pergunta sobre mediunidade para mim. Efeitos físicos. De efeitos físicos. Ele precisava se cercar dos efeitos físicos, tanto antes, durante a sua encarnação, para que houvesse um despertar para eu acreditar nos efeitos não físicos do seu trabalho espiritual. Alan, então assim, para falar isso. Eu cataloguei esse assunto, filho de Deus, filho do homem. Tá? Tem aproximadamente uns... Opa, tem uns 80 livros que falam sobre isso aí. Eu falei que dava para escrever um livro. Material. Então, Alan, esse filho do homem relativo a Jesus, talvez o princípio de um raciocínio seja, ele veio pelas vias naturais, ele é um filho do homem, ele reencarnou, ele veio como todo mundo veio, é um filho do homem. Mas ao longo da vida, mostrando e revelando a sua grandeza espiritual, superou todas as expectativas, todos os homens que já estiveram no mundo, aspas, ele acabou ganhando o título de filho de Deus. Então era o filho do homem, filho de Deus. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. É um filho de Deus que... O homem aí, quando citado, seria Deus, né? Sabe quando a gente fala assim, ih, esse aí é filho do homem lá, esse aí tá lá com os homens, né? Não é assim que a gente fala, assim? É uma dito popular, né? Ih, esse aí é dos homens lá, esse aí... Né? Você já não escutou aí no povo falando assim, né? Sim, sim. Então, é mais ou menos para dar valor devido. Eu interpretei isso, filho do homem, alma. Filho de Deus, espírito. A alma, o espírito encarnado. Seria mais uma... Teria que ir mais à frente com isso. Mas interessante, 11 horas e 3 minutos, o tempo passa, é que o assunto é tão palpitante que a gente ultrapassa alguns minutos. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Eu gosto tanto do programa Visão Espírita que amanhã vou voltar aqui às 7 horas da noite. Um abraço a todos e mais uma vez eu agradeço a Deus por ter participado com esses dois meus queridos amigos de mais um programa Visão Espírita. Obrigado, Luiz. Alan? Uma ótima semana a todos, que Deus continue sempre nos acompanhar, nos abençoar, nos inspirar e que possamos, mesmo que devagarinho, ir evoluindo, nos desperturbando das nossas perturbações e nos tornando mais próximos do exemplo de Jesus. Uma ótima semana a todos nós. Muito legal, muito obrigado, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida, que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.